emoção à flor da pele. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção, no super pop som. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei. Eu me encantei pelas Marias do Corpo. Vitrola Classe A. Pequeno, mas é uma porrada de som. Olá, DJ Fabinho. Fabinho, tudo pronto pro show? Então balança geral, meu DJ. Ei, aqui se você não dança, o grave te balança. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar. Brother e Banda Revolution. Vitrola Classe A. Pequeno, mas é uma porrada de som. Atenção, seguidores das marcantes. Não tem como ficar parado. Hoje estou louco sozinho, quero te encontrar. Vem amor, me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade é tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. Eu sei onde te encontrar, no pico de seis e o mar. Viaja na espaçonave do sol, é o rubi. Então vem, amor, vem e dança com o rubi. Com o DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu for. Então vem, amor, vem e dança com o rubi. Com o DJ Gilmar e o Wesley, onde eu for. Sua vida. Classe A. O som que toca marcante. Passado. E a rocha. Vitrola Classe A. Pequeno, mas é uma porrada de som. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida.

consigo viver sem você. Eu não consigo. Saudade. Saudade. Ai, já me sobe um calor. Tocando a trilha sonora.